4209, decolou aos 13, com o controle agora 198. 198, boa. Controle Salvador, Azul 4209, decolado, cruza 2000 pés. Azul 4209, contato radar, Sobol 360, saída da El Leda. Pode voar Leda na presente. Direto Leda da presente, 4269. Andes 589, cleared for takeoff, runway 10, wind 110 degrees, 07 knots. O Fosséria 2583, observe MD-8, que está decolando agora da 10. Após a passagem do tráfego, está autorizado ingressar na pista 10 e prosseguir para o posto de autoridade. E fica atento à viatura que vai fazer o seu follow-me até o estacionamento. Negativo. Avisou com o tráfego e com a viatura. Chamará para ingresso. Ciente, 2583. Andes 589, airborne at 16, all departure on 119 at decimal 8. Have a nice flight, sir. 198, thank you. Andes 589, radar contact, climbing to level 280, dial departure. Dial departure time, maintain 280, Andes 589. Now. 3178, desce para 2000 pés, 2012, livre LS X-ray, voa na Prodiduna. Prodiduna 2000 pés, direto em 3, 3. Andes 585, are you ready to copy? Ready to copy, sir. Andes 585. Okay, it's clear to ESAISA, flight level 340. Departure will be from runway 10, right turn, after dial departure, after flight heading Lida, intersection, after Lida, flight heading Sagaz, position, Sierra Alpha, Golf Alpha, Zulu position to intercept array upper risk 5-8 and proceeding according to flight plan. Departure frequency 119.8 and the squawk hold 5067. Qantas 585, just a correction, the departure will be Dial Delta Alpha Echo Lima, Dial, after fly heading Leda, and after Leda, fly heading Sagaz. Gate 5, that's correct, you're ready back, report for push and start, gate 11. Salvador, uma boa noite, da 3305, informação Charlie, no portão 7, solicita Recife 330. Ok, TAM 3305, está autorizado, Recife 330, via Peruí 58, pista no zero, decola, curva à esquerda, subida Puca, transição Caju, o controle é 119.8, acione 5066. Assente da 3305, autorizado Recife 330 via Upper Whisky 58. Decola da 10, curva esquerda na Puca Caju. Controle Salvador em 19.8 e o transponder 5066. Correto, chame aí, né? Estou pronto para o pushback, acionamento. Chama na outra 3305. 3178, chame Torre, Rio Nonoi, 3.6. 3.6, 3.178, boa noite. This 589 call receive center 1251 enable 133 the small 25. 1251 1325, thank you. Salvador, boa noite, Tan 3, 1178, final da 1-0. 7, Tan 3, 1-7-8, ajuste agora, 1-0, 1-2, tá livre o pouso, tá 1-0, o vento é 1-0 graus, 62 nós. Pouso autorizado na 1-0, com 1012, Tan 3, 1-7-8. Tan 3178 no solo aos 28, táxi pela Alfa e reporte antes da Juliette, mantendo minha escuta. Táxi Alfa, reporte antes da Juliette, escuta, outra 3178. Voador Tan 3305, pushback acionamento no 7. Ok, Tan 3305, tá autorizado, chama o táxi. Eu lembro o táxi, o 3305. Landers 585, clear to push and start, and gate 11, report for taxi. Na 3178, tá na escuta? Na escuta, 3178. Ok, o TAN 3178, mantém a posição antes da Juliette. É, seu portão é o 07, o previsto. Está sendo desocupado por um Airbus da companhia. Aguarde só um instante para ingresso no pátio. Tenente, 3178. Portugal 019, boa noite. Squawk Ident, clear, bom for arrival, descend 4,000 feet. Hemisphere 1012. Salvador, tá 3305 para o táxi, 131 a bordo, outro meio de 4 horas e 30, alternando na sala. Cliente, tá 3305, tá livre o táxi pelo pátio, Juliette e Alfa. Chame no ponto de espera, dá 10 pronto para decolagem, o ajuste no 012. Pátio, Juliette e Alfa, chama no ponto de espera, dá 10, tá 3305. O tá 3178, após a saída do Airbus, da companhia, tá autorizado o gate 7. Salvador, Charlie 24, boa noite, São Charles. Charlie 24, identifique, chegada Mari, desça ao 050. Desça ao nível 050, 6224. Série 2583, aguarde só um instantinho, cópia para Brasília, nível 380. Wait for taxi, Anders 585. Ok, Anders 585. Observe the traffic on bus A320, closing the gate 7. After the Airbus, cleared taxi via Abram, Juliet, and Alpha. On loading point, call me again to take off. Altimeter setting 1012, Anders 585. Yeah, after some insight, we may proceed via Juliet. Alpha, call you back for takeoff, Kunis 1012, Anders 585. That's correct. Série 2583 para cópia. Pronto. Ok, Brasília, autorizado o nível 380 via Pesulu 17 até Formosa, após direto destino. Decola da 10, curva à direita, subida gole, transição Ofito, o controle 119.8, transponder é o 5074. Correto, está livre o acionamento no pátio, está no pátio de autoridade, não é isso? Aqui eu vou com 4 a bordo. Cliente está livre o acionar e chantar. Salvador, o TAN 3305, próximo ponto espera da 10. O TAN 3305, ciente, está autorizado a linha e decolar da 10. O vento é 120 graus, 10 nós. A linha decola 10, tá 3305. Anders 585, we are fully ready in sequence. Okay, Anders 585, maintain position. Maintaining position, 585. is 585, cleared line up and maintain runway 10. Clear to line up and maintain in position runway 10, and 585. Feet at meter side 1012, clear the ILS X-ray, report on final. 2000 feet 1012, clear ILS X-ray, call it back on final, Portugal 019. Tá 3305, decolado aos 4 anos, com controle agora, 19-8, boa viagem. Controle de Salvador, 19-8, muito obrigado, uma boa noite, o 3305. O Força Aérea 2583, táxi autorizado até a interseção do pátio de autoridades. E mantenha a posição aguardando para ingresso na pista 1-0. Puka. Saída Puka, tá 3305. Landis 582, clear for takeoff, runway 10, wind 090 degrees, 12 knots. Clear for takeoff, runway 10, under 6 light. Gol 107, reduza para 220 knots e desça para 4000 pés, ajuste 1012. Identifique, chegada a mar e desça ao 050. 592, voe na proa de TAP. Só um instantinho para ingresso. Landis 585, airbornet 43, call departure 119.8, one nice flight, sir. Copy 43 and 19-8, under 585, thank you.